Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jumon. Alola. Do meu lado direito está o Lucas. Pokémon fez eu ter hype de novo. E diretamente do Japão está o Jefferson. Temos que largar. Nossa, Jefferson foi contrário à corrente, tava indo numa direção boa. A cabeça de vocês também funciona como uma jukebox aleatória? Sei lá, às vezes vocês não estão fazendo nada e de repente começa a tocar uma música na cabeça de vocês? Acho que isso é basicamente constante na minha. Ou é música de jogo, ou é alguma música cantada. Eu sempre assumi que isso também fosse comum na cabeça das outras pessoas. Eu acho que é de todo mundo. A minha, normalmente, a última música que eu escutei no celular, ela, de repente, parece que foi uma ideia que eu tive, mas não era. Eu tava ouvindo ela 2 segundos atrás. Acho que pra mim não é só música, é qualquer coisa. Quando você, sei lá, quando você não tá fazendo nada, surge uma ideia ou alguma coisa, ou você dorme. Nossa, eu tô com um problema muito grave, cara, que de repente, em qualquer situação, às vezes eu tô querendo pensar numa solução e etc, e vem a música da porra do Super Cine da Globo. Sabe aquele jingle triste pra caralho de domingo à noite, assim, que é... Tananana. Nossa, Nunca lembro. Eu lembro. Ah, obrigado, Jefferson. Só que eu não gosto desse negócio. Não, eu não gosto. É depressiva essa merda, cara. Tipo, é aquela música de que, porra, tá acabando o seu dia e você não fez porra nenhuma, sabe? É, geralmente é a música que você ficou acordado até tarde e vai ter aula depois. É, ou vai ter que trabalhar, é mais ou menos isso. Isso tá me deixando muito depressivo, cara. Tem alguma música, assim, tipo, sei lá, vocês normalmente ficam na cabeça, assim, ou não larga, sabe? Vocês, mano, me larga, me desgraça, sabe? Ela não sai dessa cabeça? Putz, é difícil pensar agora. Geralmente eu vou no jogo do momento, sabe? Quando eu tô jogando uma coisa por muito tempo, do nada eu fico me pegando pensando numa música, sabe? Como eu tava jogando um pouquinho de Smash, aí é uma porrada de música de uma porrada de série. Então é meio difícil sempre ter uma música. Mas eu fico puto quando tem algum comercial chato no YouTube que fica repetindo, sabe? Sei, eu dou Trivago. Esse é o melhor exemplo, cara. E aquele da Tim. Desculpa, tem um pior que esse, cara, que agora eu tô com raiva mortal se eu encontrar o cara que fez o comercial na rua, mano. Eu quero deitar ele na porrada, que é o cara do Wix, mano. Vem tipo um moleque, tipo bolsa, assim. Meu, fazer um site agora é super fácil, mano. Você abre aqui, meu, e arrasta e tá pronto, meu. Fiz meu site, mó da hora, meu. Eu tenho um pouco de problema quando, sei lá, às vezes eu assisto esporte, ou é o mesmo patrocinador, aí, sei lá. O comercial da Heineken era até legal, mas você vê 200 vezes fica chato. Eu tô ligado. Tipo, o CBLOL agora tem um patrocinador só, que é o Gillette, e a cada comercial só vem o mesmo comercial, cara. E é isso, eu tô me pegando usando o Gillette, agora eu não sei porquê, né? Ficou na minha cabeça essa merda, grudada a ferro. Tá usando Gillette enquanto joga LOL? É, exatamente, essa é a ideia. Você é um jogador profissional porque você tá usando Gillette. No dia 27 de fevereiro, dia do 23º aniversário de Pokémon, a Pokémon Company e a Nintendo finalmente mostraram os primeiros detalhes dos novos jogos da série canônica de Pokémon. Fugindo de toda a lógica dos nomes, os jogos se chamam Pokémon Sword e Pokémon Shield, marcando a primeira aparição da série para o Nintendo Switch. Ah, eu só tenho uma pergunta. Qual era a lógica? Que se tinha, eu não sabia até agora que tinha uma. Não, é isso que eu tô falando. Fugindo completamente de qualquer tipo de lógica que poderia existir, assim. Ah, mas acho que não tem desde o X-Y, né? Essa lógica não existe mais. Teoricamente, começando pelo Diamond Pearl, não, nem pelo Diamond Pearl, o Rubi Safira, né? Depois veio o Diamond Pearl, depois... É, aliás, Gold Silver a gente pode considerar, são pedras preciosas também, né? Eu pensava que era cores metálicas. Era cores metálicas, pedras preciosas, aí cor de novo. E depois foda-se. Aí letra e foda-se. É, por isso. Depois Sword Shield foi o foda-se com Ultimate, sabe? Eu mesmo esperaria. Aliás, alguém tinha sugerido uns nomes aí que no final era rumorzão. Mas eu vou perguntar de cara. Quais foram as primeiras impressões que vocês tiveram do que eles mostraram? Assim, eles mostraram um trailerzinho de 2 minutos, mas quais as primeiras impressões? Quando vocês viram pela primeira vez o treinador. A minha primeira impressão foi que um negócio não é igual ao Let's Go, E eu já levantei assim a mão pro céu e falei, porra, não é essa merda de gráfico do Let's Go. O que me deixou muito feliz por dentro. Eu acho que pra mim a primeira coisa foi o matinho. Quando eu vi o matinho, fudeu. Era a minha expectativa, não tem. Ah, não quero jogar essa merda. Ah, que isso, Jefferson, cara. Eu vou admitir que foi meio que uma brocha mesmo inicial, ver ele dando um andadinha no matinho e de repente com as batalhas, assim, ah não, voltou a batalha aleatória. É, pior que eu tenho que concordar. Esse era um dos pontos que eu gostei bastante no Let's Go. E quando eu vi realmente dando close no matinho aparecendo um Pikachu, eu fiquei um pouco incomodado, vai. De novo, tem Pikachu em mato do jogo, né? Tipo, a Lola não é o suficiente, tá lá no início, tem os Pichu e Pikachu. É, todo jogo de Pokémon a partir de Sun Moon, não sei nem se XY teve isso, agora você tem que capturar o Pikachu no começo, né? Porque... mascote da série, né? Ah, acho que o XY teve... Tinha, né? No início? Não lembro, tinha, mas... Tinha tanto Pendering de Alola... De Alola, de Kanto, que eu não lembro se tinha no início, Pikachu. É, mas... Sobre o Random Battle, já que vocês citaram... Cara, eu já quero falar que... Eu acho bom eles deixarem o Random Battle nesse jogo, porque... Não é uma mecânica que me desagrada nem um pouco. Eu acho que o que eles fizeram no Let's Go foi um negócio diferente, que agradou muitos fãs. Mas tem que continuar no Let's Go pra diferenciar as duas franquias, é só isso. Eu acho que o Random Battle e essa diferença não é pra diferenciar as duas franquias. É simplesmente uma amostra que são duas equipes que trabalharam, que nem eles comentaram, e essas duas equipes não estavam conversando. Aí uma colocou Random, uma deixou o Random Battle, outra tirou. Ou não, ou de repente eles só falaram, não vamos colocar o Random Battle. É, não vamos colocar o Random Battle nesse jogo. Eu acho que a resposta disso vai ser na nona geração, já falando da nona. Não, ou no próximo jogo, que pode ser o remake também, né? Ah, mas é que Pokémon segue depois de que começa, segue o mesmo... Mas, por exemplo, eu imagino que os próximos jogos, sei lá, de Sinnoh que vai aparecer, vai seguir o Sword and Shield. Uhum. E que se for tirar Random Battle, só vai ser agora, no próximo pulo grande, que vai ser a próxima geração. Sobre essa questão da diferença de Random Battle pra encontrar o Pokémon no mato direto, eu acho que graficamente, você olhando pros dois jogos, já dá pra ter uma divisão muito clara do que eles são, sabe? Esse é um tipo de coisa que não é pra diferenciar. Não tô falando que esse... É por causa disso que os jogos são diferentes. Eu tô falando que eles colocaram uma mecânica em um jogo e outro não, porque eles são diferentes. É, a característica, uma das características de Pokémon Let's Go é que não tem Random Battle, você encontra o Pokémon. E no caso contrário da franquia canônica, ele tem Random Battle. E, de novo, eu não acho que eles podem seguir com uma coisa ou outra, porque tem fãs que gostam de Random Battle, tem fãs que não gostam. Desde que tem Pokémon canônico, desde que tem as séries para os portáteis, tem Random Battle. Eu sou um cara que eu gosto do Random Battle. Eu não gostaria que ele fosse eliminado. Eu acho que é uma decisão ok. Muita gente reclamou, eu entendo... Mas, de novo, isso é um negócio que veio no Pokémon Let's Go apenas. Eu não acho que serviria pra evoluir e também não acho que é um passo pra trás da Pokémon Company nem um pouco. É, sim. Eu acho que realmente ia desagradar muito fã mesmo. Eles ficaram descontentes com Let's Go, né? Então vamos fazer que nem os antigos, aí não tem risco de ninguém reclamar, por exemplo. Eu posso até concordar com o argumento de vocês, que alguns fãs querem Random Battle de volta, mas eu acho que esses fãs é de verdade aquele que você não precisa agradar tanto. Que eles engolem qualquer coisa. Que eles continuam comprando porque eles sempre compram. É, agora o discurso do você jogou Pokémon GO, depois jogou Let's Go, aí você vê uma coisa dessa, essa pessoa não vai gostar e não vai jogar. Então, se eles querem fazer dois jogos diferentes, tudo bem. Pra mim não tem problema. Só que aquele discurso furado de você unir os casuais pra um jogo principal, você simplesmente tira um recurso que, na minha opinião, foi... Mas porque essa geração vai ter muitos pokémons. E você fazer todos os assets pra todo mundo pra ficar orgânico no mapa é um pouco mais difícil. Eu acho que é igual... uma coisa é você, sei lá, fazer um mato e spawnar, sei lá, 4, 5. Se Sword and Shield for que nem a Lola, aí vai ter pokémon pra cacete spawnando e vai ficar um pouquinho mais complicado. E acho que exigiria um pouco mais de tempo de desenvolvimento. Mas no geral eu fico triste porque... sim, ia ter gente reclamando de Random Battle, mas pelo menos por cima o consenso, eu acho que dá pra dizer que aquele foi um dos poucos recursos meio que acertados de Let's Go. Os outros aí é. Aí dá pra discutir mais. É tacar só pokebola ou coisa assim, mas isso aí era uma coisa que era unanimidade, né? É. Eu não sei se era não, velho, porque isso é algo bem pessoal. A gente tá falando baseado nas nossas impressões, né? E até em discussões a priori, em casts a priori, né? Foram elogios pra Let's Go. Não, acho que entre a gente pode concordar, mas entre geral, eu acho que a gente não pode afirmar, né? Eu só quero pontuar que eu acho que é uma decisão prática você fazer isso, principalmente porque, primeiro, é um novo jogo pro Switch, tá vindo pro console de mesa, primeira vez que o jogo tá aparecendo em um console, eu acho que eles não quiseram arriscar tanto. Isso é uma decisão ok, é em não modificar muita coisa desde Pokémon Sun and Moon, mas tem outros pontos, porque existem mecânicas que, dentro de Random Battles, que se você colocasse encontros que não são de Random Battle, eles simplesmente sumiriam. Por exemplo, o Jefferson citou quando você entra em batalha em horda, né? Ela sumiria. O que aconteceria com a batalha em horda? É, a mesma coisa que aconteceu em Samun, que sumiu. É, mas aí você também tem os negócios do Samun agora, que vem Pokémon do céu, vem os negócios assim. Tem esses estilos de level design que eles estão implementando. E tem Double Battle, e tem essas coisas. Então, acho que cada um desses atributos, cada uma dessas condições, tem que ser levados em consideração se você fosse simplesmente tirar o Random Battle, né? Acho que não é tão simples simplesmente tirar, assim. Pode mudar muita mecânica dentro do jogo. Não, Batalha do Céu, o Pokémon vai descer em você, igual acontece em Samun, mas só que aí você tem um gráfico e não um boot preto. E Double Battle é de treinador só. Tem uma série de condições que a gente não vai listar agora porque não tem necessidade, mas tem várias condições que é simplesmente pensar, olha, não é prático tirar agora as Random Battles, é só isso. Mas enfim, vamos por partes então. As minhas primeiras impressões quando eu vi é que o jogo Pokémon Sword e Pokémon Shield, ele é um Sun Moon evoluído. Mas evoluído na questão de que basicamente um Sun Moon meio que portado pro Switch. Essa foi a impressão que eu tive. Quando eu tava na expectativa de um primeiro Pokémon para o console do Switch, ele é considerado um console de mesa, eu tava na expectativa de que eu visse uma transformação gráfica, como foi do Game Boy Color pro Game Boy Advance, como foi do Advance pro DS e assim por diante, né? E eu não tive essa impressão no Switch. A impressão que eu tive é que ele é um Sun Moon bonito, porque tá rodando no Switch, e só. Isso não me desagrada, mas eu também não fiquei impressionado com o que eu vi. Tenho que concordar. Primeiro eu assisti o trailer eu assisti essa Direct no celular, na correria, porque eu não consegui ver muito bem, e eu ignorei um pouco a parte gráfica. Depois eu fui ver no computador e eu realmente, a parte gráfica, concordo com o Mario, parece ser um Sun Moon evoluído, uma versão mais HD. Acho que graficamente Pokémon nunca me surpreendeu muito, então não foi um ponto que eu tava esperando muita coisa, pra ser sincero. Mas realmente, acredito que o Switch seria capaz de fazer uma coisinha melhor, talvez, ali. Ah, eu achei que... Assim, eu achei um pouquinho, sei lá, talvez tão artisticamente seja mais bonito, mas eu gostei com relação ao gráfico. Não tava esperando muita coisa, até porque Pokémon você não espera muita coisa. Uhum. Então, o que eu acho que eles entregaram, assim, no meu ponto de vista, foi uma evolução, tipo, bem boa. Eu esperava muito menos. Mas você concorda comigo que de todos esses jogos que mudaram de plataforma para plataforma... Ele foi o que ficou aquém, pelo que a gente viu até agora, né? Desses 2-3 minutos, né? É que vocês não gostam de Sun Moon. Pra mim, o gráfico de Sun Moon é bom. Uhum. Acho que meu ponto é esse. Tipo, ser só um Sun Moon melhorado é o suficiente? Pra vocês, não. Mas pra mim, o gráfico de Sun Moon já tá bom. Já combina com o estilo. Não, mas eu posso não gostar do Sun Moon, mas eu lembro que esse não é um dos aspectos do jogo que eu não acho ruim. Isso aí não vem muito ao caso. O problema não são os gráficos, né? São outras coisas. Não, mas aí, tipo, ele tá falando que tipo, pode ajudar, sabe? É você não gostar do que Sun Moon apresenta. Uhum. Não, sim, faz sentido. Mas eu gostei, tipo, do gráfico. Eu achei que ele tá mais ou menos pra Sun Moon. É que Sun Moon já dizia, tipo, quando a gente tava chutando Pokémon Stars. Os gráficos de Sun Moon são gráficos que no 3DS já não combinam mais com o 3DS. O 3DS não consegue rodar aquilo. É, exatamente. Se você colocasse aqui no HD num console, você ia ver a Alola de um jeito diferente. Você ia ver uma Alola HD bonita. Uhum. E então, ser uma continuação de Sun Moon não é ruim, porque Sun Moon já parece que é o indo pras etapas finais do mundo de Pokémon. A minha ideia de evolução foi mais ou menos que, assim, você falou que entre consoles, entre gerações é diferente, mas entre o GBA e o DS eu não achei tão diferente. Se você pegar o Emerald e o Diamond Pearl. Ele é modelado em 3D e renderizado em 2D, mano. O que que tá 3D fica os mundi... As casas, né? Essas coisas ficaram em 3D. É uma tremenda evolução, cara. É, eu lembro que na época que lançou Demon Slayer, em análise, essas coisas, todo mundo tava reclamando porque você via Dragon Quest Monsters Joker fazendo coisa melhor no DS e Pokémon não queria se atrever em 3D. É, isso é verdade, isso é verdade. Então, tipo, você não vê a evolução que poderia ter evoluído. É, eu concordo nesse tipo de análise, mas é um outro tipo de discussão. Talvez até entre pro caso do Sword and Shield, que eles também não se atreveram a deixar 100% 3D, né? Não é 100% 3D, eles não deram a liberdade do jogador de, por exemplo, mudar a câmera. Né? A câmera, ela fica numa perspectiva sólida, ela se orienta conforme o jogador anda, né? Você não tem o controle 100% dela. Isso é uma característica de Pokémon. Eu não gostei quando eu vi no Sun Moon, assim, muito. É, mas também eu não gostaria que você tivesse liberdade de controlar a câmera. Eu preferiria que ela ficasse num ponto fixo, como sempre foi nos outros jogos. E eu poderia, sei lá, observar melhor o ambiente da maneira como eu gosto, né? Eu acho que não tem limitação pra você deixar num ponto fixo. Sun Moon mostra que não precisa ter. Eu espero, assim, a maior diferença que eu espero de Sun Moon pra esses é que não tenha mais tantos portais entre partes do jogo, né? Sim. Seja mais uma coisa fluida, que você ande e não fique trocando de rota por portal. E outra melhoria que você tem no Pokémon, nesse Pokémon, é ver textura, assim, tipo, você vê aquele mato todo, ele lembra muito o Yokai Watch 4, que já tinha mostrado antes e era comparado com Let's Go. Eu achei, assim, fenomenal. O que eles mostraram, tipo, o pouco que eles mostraram das cidades, eu olhei e falei, pô, tá bonito, tal, tá, que eu queria ter visto em Sun Moon. Eu gostei muito, eu achei muito. Eu tô falando que eu não fiquei impressionado. Eu não acho que... Né, eu acho que eles poderiam ter feito melhor, com certeza, no Switch. Mas o problema, e como um fã de Pokémon, isso é um problema meu também, quando a gente vê esse tipo de coisa com Pokémon, a gente fica com o coração mais quentinho, né? Por exemplo, quando a treinadora sai da casa dela, tem um lago do lado da casa dela, né? E a qualidade gráfica do lago, né? As partículas ali da água se mexendo, etc., é bonito. Não é o melhor fluidez de água que a gente já viu em nenhum dos outros jogos, mas por serem Pokémon, a gente dá um destaque maior. Isso, é, pra mim, é um problema, sabe? A gente gosta porque é Pokémon. Não, o estilo artístico do jogo tá bonito. Não, não tô falando que ele tá feio, eu acho que ele tá ok. É só isso. Eu não tô impressionado com os gráficos, mas eu também não acho que deveria ser diferente. Eu acho que eles poderiam ter feito mais, mas eles fizeram o suficiente, só isso. A parte da textura que vocês estão falando realmente legal, só que quando eu vi um Pokémon em batalha, eu pensei, nossa, parece os mesmos modelos que tinham no Sun Moon. E mas parece eles que eles estão reutilizando. É, estão reutilizando? É que desde Kalos, eu acho que os caras já sabem que dentro de Kalos, os Pokémon já eram muito HD lá em Kalos. Eles que diminuíam, eles já tinham feito os modelos. Eles estão reutilizando, só que se você pegar uma imagem num que é mais perto do Shield Sword, que é o Let's Go, já fizeram imagem comparando o Pikachu do Let's Go e o Pikachu do Shield Sword, e a textura, a questão dos shaders, essas coisas diferentes, você vê que eles deixaram um negócio mais cel-shaded, né? É, na verdade, eles quiseram criar mais contraste entre o Pokémon e a cena, né? Então, o Pokémon, ele tem um pouco mais de sombras, ele tem alguns shaders e algumas sombras que destacam ele tem uma borda mais grossa, né? Que destaca ele de mais cenários, né? Tem gente que tá reclamando, tá falando que o do Let's Go tava mais bonito que esse. Eu acho que é só uma questão artística diferente. Não acho que um é mais bonito que o outro. Só acho que são modelos artísticos diferentes. Já que você falou da treinadora saindo da casa dela, eu achei muito engraçado o tamanho da mala do treinador versão homem. Parecia que tinha um caixão nas costas. Eu tenho que analisar o artwork. Eles não lançaram o artwork, eu tô esperando isso dos treinadores. Pra mim, cara, só de não ter regata, só de não ter bermuda florida, cara, tipo, tá sensacional, sabe? Só de não ter uma coisa de galinha na cabeça, né? Pô, é mó legal, velho. Tá no Smash. Relaxa aí. Eles mostraram os iniciais do jogo. Eu não sei se é essa a primeira vez que a gente tem os iniciais logo de cara. É, XY também tinha. Tinha, então tá. Mas eles mostraram os iniciais com um pouco mais de destaque. Com modelo 3D, obviamente, né? É, começando pelo Grookey, que é um macaquinho de grama. Tem o Scorbunny, que é um coelho de fogo. E o Sobble, que é um lagarto de água. Qual que vocês mais gostaram? Eu gostei do Scorbunny. Eu não sei ainda. Eu odiei os três, acho que na mesma proporção. Caramba! Eu, Eu olhei os três e eu não consegui, sei lá, diferenciar. O macaco não parecia macaco, os outros dois eu nem sei o que que era. Oh, que isso. O coelho parecia bastante coelho. Não, o coelho não tava parecendo. O coelho parece aquele do jogo de 3DS de pegar coisa. Aquilo parece um coelho, o outro não. É, parece coelho sabido, parece o Roger Rabbit também, mas é porque ele é um coelho mais cartunesco, né? É tipo uma versão meio perna longa, né? Que ele anda em duas patas, né? Não é um coelhinho bonitinho, que nem a gente queria que fosse, sei lá, o símbolo do horóscopo chinês realmente, sabe? Mas ele é um coelho mais cartunesco. E o Grook, cara, se eu não me engano, ele deriva de uma família, de gêneros macacos aí, que é daquele jeito mesmo. Ele só é muito colorido, mas eu gostei dele. Como eu tenho predileção por pokémons de grama, eu gostei mais do Grook, né? Vamos ver, ainda... Você viu que ele, provavelmente, ele vai ser músico, né? Músico? Como assim músico? É porque Groove e Monkey. Ah, sim, junto. Sim, verdade. E quando vai mostrar ele no trailer, ele tá batendo a rochinha ritmado. Uh-huh. Parece que aquilo lá vai ser uma batuca dele. Será que das evoluções ele vai ter um bongo, alguma coisa do tipo? Vai ter um taiko. Então. Um taiko. Se fosse um taiko, ia achar do caralho, cara. Estão chutando que, tipo, que o coelho é esportista, ele vai ser jogador de futebol. Vai ser fogo lutador. Não vai ser fogo lutador. Eu chutaria fogo trovão. Podem me cobrar aqui. Não, olha só. Eu espero que seja fogo fairy. Se virasse futebol, isso ia ser estranho. Mas pode ser. Depois eles vão formar. Eu ia achar maneiro se ele ganhasse uma armadura de metal e virasse tipo um mini cavaleiro coelho, sabe? E virasse fogo metal. Fogo metal, né? Tipo com uma guitarra, né? Pra ele tocar Iron Maiden. Não, porra. Tipo metal. Tipo teatro. Eu acho, e eu tô chutando isso, que vai ser tipo uma evolução drástica igual o Terriermon. Cara, eu já comentei isso com o Jomon, a digievolução do Terriermon, do nada tem metralhadora na mão, assim, e depois ele vira um... Nossa, mano. Sei lá, Megazord com um olhinho bonitinho, assim. Mano, eu acho que vai ser isso e todo mundo vai se decepcionar. Não, eu só espero que ninguém sofra que nem o Snive e perca todos os membros e vire uma cobra, sabe? Ou a Brax, que depois vira a Delphox. Para de reclamar da Delphox, que é a Brax em versão bruxa. Versão com pelo na orelha, esse é o problema. Mas ele já tinha desde o Fennekin, velho. Mas é bonitinho, depois a Delphox ficou horrível. Nossa. Ah, não. O pelo é um pouquinho gigante na orelha, mas eu acho maneiro também. É, eu gosto da Delphox, eu não entendo esse hate. Mas eu achei, tipo, contrariando o Jeff, eu gostei dos três, assim, eu achei o design no início, acho que é igual a todos, a Lola também não gostava do design no início, mas eles cresceram mais rápido em mim, assim, são designs que você consegue saber direto, que você sabe que o de água é tímido, medroso, e que um arteiro e que um é mais energético. É, tá na descrição deles no site oficial. Não, mas no fundo deles, tipo, na quando você vê ele correndo, você consegue ver isso já. É, a primeira coisa que eu achei é que era o Miau, na verdade, o Scorbunny. Eu vi os pezinhos dele, ele igualzinho do Miau. E eu também pensei que ele deve fazer muito incêndio florestal, porque só de pisar ele causa fogo, aí é meio foda. É quando ele tá animado. Entendi, igual o Charmander. É, algumas mecânicas já se mostraram que vão estar presentes. Até no site oficial eles estão descrevendo. A gente já falou que vai ter a volta dos encontros aleatórios, mas eles também já confirmaram no site oficial que vai ter a volta dos ginásios. Isso agrada vocês ou não? Olha, pra mim é assim, se for estilo o Let's Go, que o ginásio do Blaine, acho que a gente, não sei se discutimos aqui, acho que... A gente discutiu no episódio especial de Pokémon Let's Go. É, se você ainda não ouviu, escute. Eu não tava presente, mas se for um mix de ginásios de estilo do Blaine, Let's Go, e ginásios um pouco tradicionais, pra mim, perfeito. Não tem problema. O fato dos líderes de ginásios serem pessoas, assim, eu espero que sejam adultos, que tenham presença ao invés de crianças, já vai me agradar muito. Se for isso. Eu acho que os ginásios, eles vão voltar de jeito meio diferente. Eu não acho que vai ser ginásio comuns, assim. Eu tava olhando pro mapa da região e parece que só tem 4 ginásios na região. Pelo menos tem 4 visíveis no, tipo, no que a gente vê, né? Não sei se vai ter 4 subterrâneos ou 4 dentro de cidades, mas das estruturas de ginásio que a gente vê, a gente só vê 4. É, no vídeo eles mostraram alguma coisa, alguma estrutura lá que parece ser um ginásio, que tem Então, folha, exatamente, né? Eu tô contando ela. Se você ver o mapa, você vê que tem 4 dessas estruturas. A de grama? Porque no trailer apareceu uma de grama. É, o de grama. É, o de grama é um, aí você consegue ver uns outros 3. E na frente do ginásio tem um símbolo que parece que é o da liga, né? Que é o. É aquele o símbolo normalmente na plaquinha. Só que esse símbolo ele tá aparecendo no logo do Pokémon, no logo japonês. Sim. E no logo coreano, chinês, que normalmente tem um símbolo que na sexta geração era o símbolo da Mega Evolução. Uhum. E na sétima geração era o símbolo do Ultra Move. Uhum. Então eu chutaria que esses ginásios têm alguma coisa muito importante neles. Eles não são ginásios comuns. Entendi. Talvez não sejam essencialmente ginásios, talvez seja um outro tipo de desafio que você colete alguma coisa que mostre representatividade, né? De repente um orbe, alguma coisa assim, né? Talvez, é o símbolo, às vezes você faz, esse vai dar mais importância pra liga, pra essa volta do ginásio, não vai ser pouca coisa, não sei o que vai ser, mas parece que é mais central. Eu acho que no final das contas, ter ou não o ginásio depende da execução das ideias, então... Acho que pode, sei lá, no caso de Sun e Moon, eu gostei de alguns e outros você acha, sei lá, chatos. Acho que Ginaron Let's Go é a mesma coisa, então eu acho que vai ter ginásios legais e ginásios que faltou um pouco de criatividade. E tá tudo bem se eles inserirem a região no contexto. Acho que basicamente isso. Eu acho que se eles voltarem o foco aos ginásios, que nem o Jomon falou, porque Sun Moon foca na história, né? No desenvolvimento do foca nos Trials, né? Se for pensar, também focou, entre aspas, no ginásio, né? Que é os Trials deles. Você acaba fazendo os Trials, mas é meio que secundário, né? A ideia é você se desenvolver ali na história, enfrentar o vilão, enfim, não vou dar spoilers também. Eu preferiria que voltasse o foco nos ginásios, mas que isso, que nem vocês falaram, se interligasse com a história, né? De algum jeito. E outra, se for só quatro ginásios também não importa, né? Desde que tenha um desafio central, sabe? Que esteja bem explícito pra mim. Maiores provavelmente, né? Se vão ser quatro. O tamanho daquele ginásio de grama ali tava grande, né? Era uma estrutura grande, imponente, etc. Isso me agrada. A gente viu também o treinador entrando num bagulho de futebol lá, né? Num campo de futebol. Tipo, não faço a melhor ideia que aquilo. É fácil deduzir, Mário. Ok, você vai jogar futebol com Pokémon. Não, vai ser lutas de Pokémon. E é isso, vai envolver luta de Pokémon. É que nem o Black White, que tinha toda aquela questão de metrô. Ah, tá sendo baseado em Manhattan. É Manhattan, certo? É verdade, tá. A região principal de Nova York é Manhattan. Então. Aí tem toda aquela questão do metrô. Nossa, vai entrar em metrô, o que vai ser? Batalhas. Então eu imagino que é o seguinte, vai entrar no campo de futebol. Porra, em Inglaterra, né? O pessoal curte bastante futebol. Vai ser batalha Pokémon. Eu chuto isso também, eu pensei na Battle Station também. Battle Subway. Aí você vai detonar todos os hooligans com seus pokémons. os hooligans de Pokémon seriam meio ameaçadores, hein, cara? Tipo, todo mundo com a cara pintada, assim, de cor de Pokébola. Mas eu não consigo imaginar ainda como é que vai ser isso. Eu espero que não seja só batalha Pokémon, que na verdade tem algum tipo de interatividade. Afinal, o treinador, ele tá indo jogar futebol, né? Então, eu suponho que, de algum jeito ali, você vai ter seus Pokémon, vai ter alguma mecânica que você vai jogá-los. Vai ser uma batalha que não é uma batalha, sabe? Eu acho que você tá muito esperançoso em mudanças na luta que não vão acontecer. Não, pode ser só uma luta diferenciada, mas eu vou cagar mesmo pra esse modo. Então eu não sei, vai ser algum desafio que se tiver algum treinador forte no final, que nem tinha no Battle Station, aí vai ser interessante. Vai vir o Neymar. O Neymar. É Battle 3 dessa versão, é isso? É Battle Mansion? Só que não tem os treinadores famosos, só tem jogador de futebol. Aí que é show. Ou vai ser 11 contra 11, né? Aí você vai carregar Pokébola pra cacete. Aí virou Battle Royale também, vai vir. Nas batalhas, a gente só viu um Mintino atacando Pikachu e vice-versa. Teve uns dois outros pokémons, acho que... Teve um Lucario. Lucario, né? Então, o Lucario usou algum golpe, só que o que deu pra, pelo menos na minha impressão, o que deu pra perceber é que eles mudaram uma perspectiva do golpe, que a câmera acompanhou o golpe, deu o golpe no pokémon e do adversário e mudou também a perspectiva. Assim, a minha impressão é que isso era mais parecido com o Pokémon Stadium. Eu não lembro de estar no Sun Moon, não lembro de estar nos outros jogos, né? De o Pokémon atacar, a câmera segue uma perspectiva do golpe de uma maneira diferente, e aí tem toda uma reação, né? Vocês perceberam isso? Pra mim é algo que deriva do Pokémon Stadium. Então, isso pode ser coisa só de trailer, não sei. Mas eu realmente senti que tava mais impactante quando acertava o golpe. Mas a gente sabe que muitos de nós vamos tirar a animação dos golpes depois, pra deixar o jogo mais rápido. Digam por vocês, eu não gosto de tirar, mas ultimamente a falta de tempo faz fazer isso. Mas realmente eu senti que a câmera tá diferente, o jogo da câmera, né, e tá mais impactante o som, aparentemente. Não notei. Nem eu. Jefferson também não. Nossa, você não presta atenção em detalhes, né? Vocês viram que tem outros detalhes, né? Tipo, a treinadora descendo a escada devagar. Esse detalhe sim, mas é o mínimo que você espera de um jogo de console, atualmente. É, então. É, eu espero ver mais coisas disso, porque são detalhezinhos que fazem diferença. Tipo, entrando com a ponta dos pés na grama, sabe? Ah, mas tendo isso aí não seria o modo do Pokémon. Era qual que tinha isso aí? Tinha um que você ia meio que espreitando pra você continuar chain. Já, acho que isso aí era do Horus que tinha. Acho que era, hein? Não, mas ela não tava entrando daquele jeito porque era de propósito. Era mais porque foi um detalhe do personagem. Eles fizeram então, uma animação. Será que sempre que ela entra na grama, ela vai fazer aquilo? Acho que sim, acho que sim. A grama alta, né? Ela tá tendo cuidado ali pra entrar. Eu acho que vai ser a mesma coisa de Chain. Eu chutaria. Porque ia ser muito merda ver o treinador fazendo isso sempre que entra em grama alta, sabe? Mas lentamente. Não, acho que ela não tava andando mais devagar. Eu acho que ela só tava mudando a animação dela. Eu concordo com o Jomão. Achei que aquela animação era só que você tá pressionando levemente o analógico. Ou pode ser a animação completa. Eles apresentaram a região de Galar. Já havia um rumor que seria baseado no Reino Unido. Pra quem não manja muito da geografia, o Reino Unido ele inclui a Inglaterra, a Escócia e o norte da Irlanda, né? E, bom, a gente já tinha noção disso. Aparentemente, é realmente... O Galar se baseia no Reino Unido. A gente vê uma cidade ali que meio que parece com que inclui o Big Ben, né? Mais ao norte ali, em direção à Escócia, a gente vê... mais castelos e por aí vai, né? O que vocês acharam da região? Quando falaram Reino Unido, quando tiveram os rumores de Reino Unido, eu falei, nossa, isso aí vai ser um cocô. Mas, olhando bem assim, eu acho que, pra mim, a minha impressão foi boa. Eu achei que eles colocaram bastante coisa pra... É aquela coisa, eu não tenho tanto conhecimento do Reino Unido, mas ter, entre aspas, todos os países e o relógio e as coisas, eu achei que ficou bem diferenciada a região. Você tem muita coisa diferente no mesmo continente. No geral, eu sou muito fã de tema fábrica. Não tem uma fábrica em jogos. Por exemplo, quando eu jogo Donkey Kong e chego no mundo de fábrica, eu adoro a música. E todo jogo que introduz um tema robô, fábrica, eu adoro. Quando eu vi que a cidade principal é meio que baseada na Revolução Industrial, porque parece que tem máquina a vapor, uma porrada de engrenagem. Então, eu pirei, né? Porque eu adorei o tema, sério. Eu gosto pra caramba desse tipo de tema e eu não tenho o que reclamar. Eu só acho que quando, por exemplo, eu olho pro mapa da região, eu imagino que ele seja muito linear. Eu olho de baixo, eu vejo a cidadezinha bonitinha, vou subir no olho e, nossa, uma cidade aparentemente foda lá no fundo, atrás de umas paredes gigantes. Parece que é linear, não sei. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas em questão de tema, eu fiquei muito agradado. Então, a maioria dos jogos de Pokémon segue essa tendência. Eles só não são uma linha reta, né? Alguns fazem uma curva, mas o processo é linear, né? Você sempre... vai em direção à última cidade. O que me pareceu nesse mapa, pelo menos, é que existem diferentes rotas que vão convergir em uma rota central. Espero por isso. Eu não quero que seja amplo, etc. Não há necessidade. Eu só quero ter opções. Algumas opções. É, que nem o Jefferson falou já uma vez, ele falou, olha, basicamente vão ser mesmos caminhos que vão chegar no mesmo sentido. Mas é isso mesmo que eu quero. Eu gostava, obviamente, pra mim seria muito melhor que tivesse um mapa grande e extenso que eu pudesse explorar, porque eu gosto de explorar. Mas desde que me deem algumas alternativas, pra mim já é mais que o suficiente. É, Pokémon eu sempre encarei como bem linear. Eu não esperaria muito isso. Seria muito interessante. Eu também acho bacana você poder... escolher algumas rotas diferentes para chegar num objetivo. Mas eu tô esperando linearidade pura. Eu acho que seguindo a tendência, que é o diretor, mesmo diretor de Sun Moon, se você não gostou daquilo que você viu em Sun Moon, o que a série tem mostrado há um tempo já de colocar piadas para bloquear o caminho, eu acho que Galar vai ter a mesma coisa. Então, eu tô com a expectativa que não, porque é uma linha reta. De novo, eu acho que vão ter rotas alternativas que vão convergindo juntas, assim, né? No Sun Moon tinha isso. Você tinha... até tinha um caminhozinho ou outro, assim. Eles fizeram de um jeito bem mínimo. Eu acho que desse jeito, eu acho que vão ter rotas mesmo que vai se dividir pra ir pra um outro caminho e depois vai ter que voltar. Aí você vai estar andando e vai aparecer um maluco, derrubei meu óculos aqui, por favor, não ande porque estou procurando e você pode pisar nele. Não precisa nem ter explicação, pode ser igual o Black White, que ele só olha, a gente tá aqui por motivo nenhum. A gente tá aqui dançando porque a gente sabe por quê. Ah, pior que é. E Galar, aquela região da Espanha mesmo? que o mapa é igualzinho. Então, pode ser Espanha, ou teve gente que comparou Osasco, cara, porque o mapa é igual. Aí dessa piada girou até, tipo, Pokémon Cachorro-Quente, Pokémon Pomba, tá ligado? É só que tem Osasco, gente. Saindo das piadas, eu curti bastante a região, tipo, eu já tô sentindo saudade de Alola, porque Alola, eles tomavam muita ideia, vai ser uma ilha tropical, vai ser umas férias, e agora eu sinto que volta pras regiões mais parecidas com Sinnoh, né? É, exatamente, é bem igual Sinnoh. Então, eu diria igual, porque em vez de estar no meio da região, o gelo tá no fundo da região. Mas eu gostei muito de ver assim, tipo, você vê só um mapa, a gente só tem um mapa por enquanto. Mas ela parece uma região bem montanhosa, né? Bem vertical. E tem linhas de trem que cruza a região inteira, parece que mais do que, por exemplo, a cidade que a gente vê no trailer, que é a cidade onde aparece o Scarbunny e família, é uma cidade que tá no meio do mapa. Mas aí você tem outras três que parecem ser grandes cidades. Mais outras duas, né? É, uma delas tá ao redor de um castelo, né? Que é uma região mais imponente. Tem muita montanha espalhada. Mas mais que montanha, é uma região... No começo, né, a partir do vilarejo do treinador, ela é mais camponesa, né? Então, e eu gosto que você explore mais o campo aberto, etc. Na verdade, qualquer coisa que não fosse praia, porque eu tava me enchendo o saco, já tá valendo, cara. De novo, não vou sentir saudade de Alola nem um pouco, mano. Vou esquecer que Alola existe quando o Galar chegar. Aguarde as minhas palavras. Eu adoro esse tema, assim, de um jeito mais misturando metrópole com campos abertos, né? Os jogos clássicos de Pokémon... Eles são baseados na vida, na infância do Satoshi, etc. E então, do Tajiri. E eles viveram em lugares rurais, né? O campo, de alguma forma, é um lugar rural, né? Da Europa. Então, isso vai trazer, de alguma forma, o jogo de volta para as origens dele, sabe? Pelo menos esse mapa de um pouquinho de volta para as origens. Claro, acho que a gente vai ter muito pouca água. Mas, que nem o Jamon falou, é mais parecido com Sinnoh. Sinnoh, ele é baseado em uma região do Japão que tem mais lagos, né? É, apesar de ser tudo ilha, tem mais lagos. Então, não sei, Hokkaido é montanhoso. É, também montanhoso, mas tem bastante lago. E, de alguma forma, lembra disso. Então, tem montanha, tem campo e tem lago. E Sinnoh, tipo, tem três lagos, velho. Eu tô vendo aqui, tem exatamente três só. É, tem três. E você não explora eles. Lake Valor. Não, você vai capturar os Pokémon. Mas eu acho que pouco lago, depois de uma região que basicamente são ilhas, é um contraste bom. É, e outra, o contraste também inclui florestas. O Salmonite é muita floresta tropical, né? Isso faz falta em Pokémon, você ter essa diversidade. Você entra numa montanha, depois entra numa floresta, e eles são uma dungeon, né? Dá pra falar isso. Eles são meio que um labirinto ali que você entra, fica num lugar meio... Não é claustrofóbico, mas é com uma sensação de que tá preso ali. Você tem que sair dali, enfim. E eu acho que isso faz falta também em Pokémon. Então esses elementos pra mim estão voltando e por isso que me agradou esse mapa. Vocês acham que o trem vai ser utilizado ou você acha que o trem só vai estar lá por existir ou vai ter viagem, por exemplo, vai ser igual pular de ilha em ilha em Samun, vai ser viagem de viagem em local, então vai ter lugares nesse mapa que você não vai explorar e você só vai passar de trem? Eu acho que vai ser um lugar que você vai lutar contra treinadores, só isso. Eu acho que se não for utilizado eu vou ficar triste. É, eu espero que minimamente seja utilizado. Mas se fosse igual Ilha de Samun, vocês iam ficar meio bolados? De estar pulando de ilha? Porque assim, Samun, quando você acaba uma ilha... Ah, sim, eu lembro. Você vai lá e vai pra outra, né? Você pega o barco e vai pra outra. Talvez, eu vejo esses trens, eles terminam numa área, tem normalmente uma área em meio que um vácuo, e aí tem outra parte com coisas, aí vai o trem de novo. Vocês acham que esse trem só vai ser pra skip? E tipo, igual, sei lá, Golden Road, que tinha o trem, o subway que ia pra... pulava bastante do mapa e liberava depois? Ou vocês acham que vai ser igual o Samun que pula parte do mapa? Eu não sei o que vai ser. Eu espero que não seja igual o Samun, porque eu quero explorar o mapa. Assim, ó, eu acho que vai ser algo mais parecido com o Santiane, cara, que você entra lá pra batalhar com treinadores. Porque linha férrea na Europa, assim, representa luxúria, né? Tipo, as pessoas mais ricas, elas podem andar de trem. Se eles forem alguma... Linha férrea é luxúria? Porque pra mim linha férrea é pessoa que usa, tipo, é normal pra viagem. Eu acho que é porque eles estão meio que assimilando a época da Revolução Industrial, né? E pelo que pareceu, toda a parte de Londres ali, né? Não sei se é Londres, mas aquela cidade que tem um relógio, ela tá meio que no caminho do desenvolvimento industrial, parece, né? Tá usando carvão e por aí vai. É, então, essa linha de trem me pareceu algo mais nessa época, uma estação de trem antiga, enfim. E não sei se é geral, cara. Eu acho que você vai lutar contra treinadores, ó. Mais algum comentário? Eu gostei das minas com pedras preciosas lá, que tem corredores compridos. As mulheres? Minas. Foi boa, cara. Não, eu gostei também. De novo, Underground Path faz falta também. Eu lembrei daquele minigame multiplayer do Diamond Pearl, que você tinha uma base e minerava as coisinhas. Meu Deus. Eu acabei de mencionar Underground Path, não. Eu não saquei que era esse nome. A não ser que não tivesse esse nome. Mas enfim, tudo que remete a Diamond Pearl, sinto falta mesmo. Eu espero que não seja esse minigame, mas são bonitos. Esses cenários, o cenário de gelo e esse cenário aí, eles estão mostrando pra o que Pokémon consegue fazer com o HD. Com tudo que foi mostrado, etc., teve um monte de balbúrdio na internet. A gente tem nossas opiniões, a gente já citou a maioria delas. Eu só queria discutir alguns pontos que algumas pessoas reclamaram e que talvez a gente concorde ou não. Alguns a gente já comentou. O primeiro delas é o mais claro. Muita gente estava com expectativa de que esse jogo viesse como mundo aberto. E aí, isso... Vocês estavam com expectativa, apesar de eu estar com esse... Obviamente a gente já comentou que não, né? Mas o que vocês acham da galera que reclamou que não é um mundo aberto? Ah, é pensar que isso é à toa, né, velho? Isso é vontade só, né? É desejo, né? Não tem o que discutir, é o desejo de cada um. Então, você vai reclamar o que você quer, mas... É, a realidade, sei lá, o mundo não é assim, filho. Mas a minha expectativa também era zero em relação a isso. Nem passou pela minha cabeça que fosse ser mundo aberto. Em relação a não permitir que você mexa a câmera, eu já comentei sobre isso. A minha opinião, já citando, eu obviamente não gostaria que mexesse a câmera. Eu acho que o Pokémon tem que ser do jeito que ele é mesmo. Eu acho que isso aí é uma questão mais de acessibilidade. Eu acho que se coloca pra mexer a câmera, você tem que lembrar que Pokémon também é pra criança. Né? E você coloca alguma coisa mais complicada. O mundo de Pokémon é bonito sem mexer a câmera. Se mexer, provavelmente você vai começar a ver de lado ao contrário. Assim, eles perdem um pouco da liberdade que eles têm pra criar os mapas. Eu acho que se mexesse, eles iam ter que fazer muito cenário a mais também. E o desenvolvimento do jogo ia demorar um pouco mais. Bom, e os demais pontos a gente já citou, que inclui volta dos encontros aleatórios e gráficos que aparentemente estão ou não aquém de outros jogos. Eu posso fazer uma pergunta que não tem... É sobre esse jogo, ainda não foi mostrado, não tem como basear em nada. Mario, essa é pro específico pro Mario. Como que você acha que vão estar os HMs? Eu acho que vai estar muito mais simplificado. Não sei se vai ser igual ao Sun Moon. A tendência é que eles facilitem cada vez mais esse uso. Isso eu não tô falando da minha expectativa, tá? Eu gostaria que tivesse... De novo, já comentei sobre isso, eu quero que eles implementem level design. Mas considerando que tá bem parecido com o Sun Moon, obviamente vai seguir alguma tendência do Sun Moon. Eu espero Pokéride em Pokémons novos e não o Tauros. Eu acho que vai ser exatamente igual ao Sun Moon. Acho que eles vão evoluir e nem precisa de ter HM. Obrigado, Jeff. Inclui logo o teleporte do Goku, então, nessa porra, e é isso, cara. Não precisa nem explicar. Você guarda Deus dentro do bolso. Então, talvez a gente tenha já uma priori aí que coisas desaparecem e aparecem no mundo Pokémon. Ele vai ter um chofer agora, porque ele tá na Europa, né? E alguém vai levar ele de carro pra onde ele quiser. Não reclamaria. Pokémon carro. Mano, Pokémon carro não. Pelo amor de Deus, gente, não escuta irmão nesse ponto. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós respondemos os comentários que vocês deixaram na página do último episódio em nosso site. Nós tivemos alguns comentários essa semana, no episódio passado, que foi em relação à aposentadoria do Red e mais algumas coisas. Eu vou pedir para o João fazer as honras, por favor. A gente teve um comentário do Ian Matsumoto, que eu respondi lá no site, que era sobre Fire Emblem Three Houses. E aí eu comentei que a gente falou a maioria das coisas dele, que ele pediu... No episódio do Direct. Tirando que a gente não comentou sobre o character design de Fire Emblem. Jeff, você tem alguma opinião, especificamente? Não tenho a menor ideia. Então pra a gente mim, tá assim. Eu só vejo os bonequinhos se batendo e o nome deles tá tudo certo. Contrariando a ordem do tempo, o Rodney Vila Orellana perguntou como que vocês estão, Lucas e Jeff. O que, que aconteceu com vocês semana passada? Sei lá, tava cansado e fui dormir. Eu tô muito bem, é a mesma vida de sempre, na mesmice, que é bacana, sei lá, gastando dinheiro em porcarias e, sei lá, vivendo bem. trabalhando muito, jogando mais do que deveria e estudando menos do que deveria. Ah, então estamos na mesma, Jeff, é isso aí. E o outro comentário, teve um comentário do Vladimir Almeida, que ele respondeu as dúvidas do Mario sobre Magic e Pokémon. Ele falou que, além de Magic, que tem um formato standard, que é o D2, que é o principal e tem mais campeonatos e premiações, tem outros eventos que eles fazem nos joguinhos de Magic. E esse papo de Magic tá demorando, né? Tá percorrendo casts. É, o que quer dizer que talvez a gente tenha que gravar sobre TCG. Então vocês falem aí se vocês querem. Não, não prometo nada. Não, já falei, já fiz a pergunta. Já. Não, jogos em geral, vamos ampliar para jogos. E ele falou também sobre o TCG de Pokémon, que também tem campeonatos da Farm Expandida, formato expandido. É, não da Copag, né, porque eu nunca vi. É, que ele falou que varia de loja para loja. Então é tem na Shinozaki. E ele falou que... João ficou quieto. Porque ele não quer citar loja, né? Shinozaki. Não vou citar. Shinozaki. E ele falou que vai se instalar do Reggie, que espera que o Bowser construa novos bons relacionamentos com as third parties. Ele se desculpou pelo erro da Microsoft. Acontece, a gente também erra coisa pra caramba. Não, mas... Não, gente, calma. Foi de boa, mano. É, não tem nada a se desculpar, cara. Relaxa. E ele perguntou que jogos a gente tá jogando atualmente e qual foi o último jogo que a gente finalizou. Esse talvez a gente faça um episódio especial sobre isso. A gente não vai responder aqui? Não sei, vocês querem responder aqui? Ah, só vou falar o jogo já. Eu zerei Kingdom Hearts. Eu zerei 3. Kingdom Hearts. Não sei, eu vou falar aqui com vergonha, mas eu tô viciado no Apex Legends e é isso aí. É, chegar em primeiro é considerado zerar Tetris 99? Zerei Tetris 99 também. Uma vez. Acho que pra você zerar Tetris 99, você tem que zerar em primeiro com todas as pessoas do mundo, acho. É, então Wargroove. Desculpa, Jefferson. Enquanto tem gente que platina a demo, outro não pode zerar Tetris 99. E o Vladimir também comentou que tava com saudade do... sentiu falta da sinceridade do Lucas e da honestidade do Jefferson. Não é a mesma coisa? Ou tem diferença entre sinceridade e honestidade? Tem diferença. Uma pessoa pode ser sincera e ficar mentindo. Mas ela falou algumas coisas com sinceridade. É meio grossa. Ela pode ser sincera e continuar mentindo? Ela pode ser sincera sobre algumas coisas e mentir. Então ela não é uma pessoa honesta. Hein? É possível. Ah, entendi. Não sei. Não, faz sentido o que o Jamal falou. Tipo, às vezes ela pode ser sincera, às vezes ela não pode ser sincera. É, neste caso, ela não é honesta. Olha lá, eu acho que eu sou honesto, mas tudo bem. Ou o Lucas falou que você é mentiroso. Foi Jamonho. Assim, eu posso ser uma pessoa que muda de opinião o tempo todo. Acho que os ouvintes já perceberam, eu mudo bastante, na real. Mas eu procuro ser sincero com o que eu sinto no momento. Então, às vezes, eu escuto o cast antigo e tenho vontade de... Eu escuto o cast antigo e tenho vontade de socar minha cara. É, eu só agradeço, que é legal ouvir e massageia o ego. É bom. Ai, caralho. E o último comentário foi do Vlasso Costa Jr., em que ele falou que ia fazer um comentário mais longo e confiaria no meu resumo. Obrigado pela confiança. E que ele falou que o Mario tava full preconceito. Eu não lembro o que você falou, Mario. O que você falou? O Mario assumiu que o School Girls era jogo de dating sim. É. Ah, tá. E não foi só isso. Eu fui preconceituoso com alguma outra coisa também. Até aí é mais um dia normal. Nossa, obrigado, hein? Ô, algum ouvinte massageia meu ego aí, mano. Tô precisando. E ele falou sobre a Platinum, que ela tá fazendo Astral Chain, que a gente tinha esquecido o nome. Obrigado por nos lembrar. E que além do Bayonetta 3, ela tá fazendo algum jogo pra Sony. E eu acho que pra Sony ela não tava fazendo nenhum. Ela tava fazendo pra Microsoft, que era o Scalebound. Só que foi cancelado. E tava com rumor de ir pro Switch, né, ainda. Rumorzaço. É humorzaço, mas a gente manda aqui, já que não teve outros comentários aí sobre no cast. E ele falou sobre portas de Wii U, que ele gostaria de Fire Emblem vs Team Emblem Tensei e Mario 3D World. E que ele está meio triste que a Nintendo mostra tantas coisas com Fire Emblem, que ele só vai se irritar se ela lançar 3 jogos, um pra cada casa. Se forem 3 jogos com conteúdo, não tem problema. E pra quem só joga Switch por causa de jogos da Nintendo, ele também achou que o início do ano está fraco. Que nesse. E o começo do ano está fraco. E pra mim o final. E que pra ele o final também. Porque pra ele só interessa Fire Emblem, Pokémon e Zelda. É, que eu acho que o Pokémon nesse caso é o suficiente, né? Se ele quer Fire Emblem, Pokémon e Zelda, acho que ele não teria no mesmo ano, assim, época juntas, né? Seria muita coisa. É, Pokémon dá pra ocupar uns 6 meses aí. Dependendo da sua velocidade zerar, né? Dependendo se você. Não, 6 meses não dá, mano. Só se você jogar competitivamente, acho. Mas 6 meses é muita coisa. Ah, fazer, mano, o pós-game, assim, fazer um. É, fazer um time legal pra pós-game. Pokédex, nem, acho que nem demora tudo isso. A não ser que você tenha. Não, se for zerar os outros jogos pra completar do zero, aí sim. Aí sei sim. Lá. Mas aí é cheat, né? É, e você tem que ter saco pra fazer isso, convenhamos, né? E que ele falou que fora da Nintendo tem o Astral Chain, que ele comentou, e que nesse ano teve o Wargroove, e mais alguns indies, e vai ter mais alguns indies badalados. Ele disse mais uma vez que o Switch é a melhor plataforma pra jogar os indies. Concordo, 100%. Ele comentou sobre Cuphead, que acho que sai pro Switch e pode ganhar uma pequena sobrevida. Acho que é sobre o que o Mario falou, que o Cuphead não é mais relevante, talvez. É, eu falei que eu acredito que não tenha mais o impacto que teve no passado e as pessoas que jogaram Cuphead, enfim, que queriam jogar, talvez não se interessem mais, sabe? Ah, não sei. Eu acho que o ponto é, teve muita gente que não teve a possibilidade de jogar e gostaria de jogar. É, eu tô bem essa com o Jeff. Eu joguei Cuphead no PC com meu irmão, muito bom, por sinal, bom mesmo. E acho que tem muita gente que tá morrendo de vontade de jogar. Só que tem PS4 e tal. É que eu acho que ele é um jogo muito pontual, cara. Por exemplo, você voltaria a jogar hoje, assim? Voltaria, porque vai ter um DLC com chefes adicionais e eu tô ansioso pra ele, cara. É, por essa condição só, né? Caso contrário, eu acho que ele é um jogo que foi muito pela novidade gráfica. E pela dificuldade também, obviamente. Mas mais pela novidade gráfica, que tem toda essa questão dos desenhos dos anos 20, anos 30, né? Eu acho que ele entra na categoria de jogo que consegue ser... Tem fator replay alto. E eu acho isso muito bom, porque é só você matar chefe e você não precisa acompanhar uma história complexa pra entender onde você tá no jogo, sabe? Eu não tinha possibilidade de jogar e, sei lá, se tiver, talvez eu tente. Eu acho que é só isso. E você não acha que, tipo, como nenhum outro jogo tentou fazer os gráficos do Cuphead, ele não consegue se manter minimamente com isso? Pelo menos o fator curiosidade tá lá? Eu acho que o fato de nenhum outro jogo ter tentado isso... Mostra que talvez não seja um ponto que eles queiram explorar, porque pode ser repetitivo, pode ser enjoativo, coisa do tipo. Não sei, eles que controlam as informações da indústria, eles têm noção disso. Vai ter um jogo aí do estúdio de Cuphead que vai ser um jogo de RPG, né? Eu não sei qual que você tá falando. Vai ser, mas aí eles vão, se eu não me engano, eles vão seguir a mesma linha de arte, assim. É, seria interessante ver. E continuando o comentário do David Lazar, ele comentou que o Zelda é um jogo... Ele acha que vai ser um jogo legal pra jogar no modo portátil. E comentou como que o Switch funciona bem pra quem só joga portátil. Ele disse que ele mesmo joga... Que ele joga 90% do tempo que ele joga o Switch é no modo portátil. Ele fez um monte de elogios pro modo portátil do Switch. Eu acho que ele é o cara, se fala, dos nossos ouvintes, o que mais joga no modo portátil. É, dos ouvintes, porque eu jogo 100% no modo portátil. Ah, mas aí você tem preguiça de ligar a TV, né, Mario? Eu não tenho tantas entradas pra colocar HDMI. Na verdade, eu jogo no monitor TV, eu só tenho uma. Teria que ficar trocando, é um saco, né? Mas eu gosto, de novo, pra mim é muito mais confortável deitar e jogar na cama. É que eu acho você suspeito porque você é o cara do Wii U que jogava o Gamepad. E baixa a resolução. É horrível a resolução. Caramba, vou jogar Mario Party nesse modo aí. É, não dá, esse é o problema. Eu acho que é um defeito do jogo, não da minha escolha. E ele terminou o comentário falando que as melhores aberturas de anime dessa temporada são de Dororo e Mob Psycho 100 Second Season. Ah, eu concordo com Mob Psycho, hein. Eu não vi nenhuma das duas, então não sou capaz de opinar. Só vejo Jojo, e Jojo está maravilhoso. Ponto final. Ah, é verdade, Jojo é muito boa. Mas como eu só assisti isso, né, não dá pra falar que é melhor. Exato. Ele falou da temporada. Então, eu só assisti isso da temporada. O Lucas tava falando da abertura? É, Jojo. A abertura de Jojo é da hora. A Fighting Gold. Pra você que ouviu até agora, não deixe de entrar na página do episódio e comentar o que você achou de Pokémon Shield e Pokémon Sword. Quem que você vai escolher como seu inicial, o que você achou da nova região e por aí vai. A gente vai ler os seus comentários no próximo episódio. E lembrando também que você pode nos avaliar na iTunes, porque isso vai ajudar muito o nosso trabalho, divulgar o podcast para outros amigos que você conhece, etc. E curtir nossas... seguir a gente no Spotify e nas nossas redes sociais, porque a gente também está publicando conteúdo exclusivo. É isso e até o próximo episódio. Eu ouvi falar que se fizer isso que o Mario disse, a chance de Shine aumenta, hein?